A música que vão ouvir é brincadeira. Vampiros não existem, mas sim, existem de outra maneira. Alguém suga coisas em você e em mim. A morte é igual, falsa e verdadeira. Mãe do início, avó do fim. Que seja a morte o fim da esperança. A morte é o beijo que ficou sem graça. É a velha que já não dança, é quem não gosta de você de graça. É o ciúme que devora e cansa. É a paixão que te incendeia e passa. A morte é a família que te odeia. É a inveja de quem você adora, como um sangue que sabota a veia. É a tua espera quando alguém demora. É o amigo lá da tua aldeia que esqueceu aonde você mora. Que seja a morte de quem você quer bem. É o vício de quem espera a sorte para quem a sorte nunca vem. É a morte de quem vem do norte e passa a vida esperando um trem. É o pai que não diz que te ama. Para alguns é o fim do carnaval. Alguns batizam de nirvana. E para alguns, castelo de Vestal. Para mim é quando alguém me engana. Para alguns, é só ponto final. A morte é o quadro negro com saudade da mão com giz. Para alguns, a dor, para outros, sossego. A plateia vazia é a morte da atriz. Por fim, é um brinde a viver sem medo. Que a vida compense e que seja feliz. Que a vida compense e que seja feliz. Alohana de Vestal, Alohana de Vestal, Alohana de Vestal, Alohana de Vestal, Alohana de Vestal, Alohana de Vestal. A mágica ensina o que a lógica evita. Princesa, acredita que viver é bom. Por mais que pareça que a dor é infinita, princesa, acredita que viver é bom. Olha, princesa, a dor de viver é a dor de não ter a resposta. Em seguida do gesto é a dor de não ver o exato contorno do que se queria enxergar. Dá pena de ver o sutil descompasso, o total desacerto entre a água e a sede, entre o peixe e a rede, entre a linha e o ponto. E esse tal desencontro, princesa, é a dor de viver. Queria te dar tanta coisa no mundo. Vestal, a Lohana de Vestal, a Lohana.